só chovia. E eu descia para a rua no meio da avenida, um amigo me via. Aonde você vai, Sam? Vou ali, depois te conto. Aonde você vai, Sam? Vou ali. Chuva tão sem graça, tudo que aborrece passa. E logo o sol ensolarava, passando pela praça, uma gata me mata. Aonde você vai, Sam? Vou ali, depois te vejo. Aonde você vai, Sam? Vou ali. Um pregador me pega, me prega o seu asco, um saco. E eu já tava no inferno, um pregador moderno, blusão de couro em vez de terno. Aonde você vai, filho? Vou ali, depois me humilho. Aonde você vai, Sam? Os dias são muitos. Aonde você vai, well? Podemos ir juntos. Aonde você vai, Sam? Aonde você vai, well? Você vai.